A fechar quatro. Um pequeno rubor iluminou o rosto de Brianna e ela sorriu-lhe. Ele inclinou-se e beijou-a na testa, tirando-lhe a bebé dos braços ao beijá-la. Um repentino olhar de choque atravessou o rosto dele ao sentir o peso da trouxa nos braços e olhou para Brianna espantado. Não é o nosso, disse Bri, rindo-se perante o olhar consternado de Roger. É a Joan, de Marsali. O Jamie está com a minha mãe. Graças a Deus, disse ele, segurando na bebé com muito mais cuidado. Pensei que ele se tivesse evaporado ou algo parecido. Ergueu a ponta da manta, expondo o rostinho adormecido da pequena Joan, e sorriu, como as pessoas fazem sempre, ao ver o seu cómico tufo de cabelo castanho espetado, como de uma boneca que o pai. Nem mais, disse eu, resfolegando enquanto erguia um gêmeo bem nutrido, agora pacificamente adormecido na sua própria trouxa, para uma posição mais confortável. Acredito que ele ganhou 1 kg ou 2 durante a subida até aqui. Estava corada pelo esforço físico e afastei o bebê um pouco de mim mesma quando uma repentina onda de calor afogueou as minhas faces e o suor irrompeu por baixo das ondas do meu cabelo desgrenhado. Jamie tirou-me de Jamie dos braços e colocou-o habilmente num braço como uma bola de futebol, uma mão a segurar a cabeça do bebê. E então, falaste com o padre? Perguntou ele, examinando Roger com ceticismo. Falei, respondeu Roger secamente, retribuindo o olhar. Ele está satisfeito por eu não ser o anticristo, desde que concorda em batizar o bebê na religião católica. Não há impedimento ao casamento. Disse-lhe que concordava. Jamie grunhiu uma resposta e eu reprimi um sorriso. Apesar de Jamie não ter grandes preconceitos religiosos, ele tinha comandado, convivido e lutado com muitos homens de todo o tipo de credos. A revelação de que o genro era presbiteriano e não tinha nenhuma intenção de se converter provocara alguns comentários. O olhar de Bri encontrou-se com o meu e ela sorriu-me de esguelha. Os seus próprios olhos azuis semicerrando-se maliciosamente com um ar divertido. Foste muito inteligente em não mencionar a questão da religião antes do tempo, murmurei, tendo cuidado de não falar demasiado alto para Jamie me ouvir. Os dois homens caminhavam à nossa frente, ainda pouco à vontade nas atitudes, apesar de que a formalidade dos seus comportamentos estivesse um pouco prejudicada pelas mantas dos bebés que levavam ao colo, que se arrastavam atrás deles. Jamie emitiu um guincho repentino, mas o avô elevou-o sem sequer abrandar o passo, e ele acalmou-se outra vez, os olhos redondos fixos em nós, por cima do ombro de Jamie, protegido sob o capuz do seu cobertor. Fiz-lhe uma careta, e ele esboçou um sorriso aberto e desdentado. O Roger queria dizer, mas eu pedi-lhe para estar calado. Bri mostrou a língua a Jamie. Depois fixou um olhar de esposa nas costas de Roger. Eu sabia que o pá não iria fazer um estardalhaço por causa disso, se esperássemos até pouco antes do casamento. Notei a sua astuta avaliação do compartimento de seu pai e a facilidade com que usava o escocês. Ela parecia-se com Jamie em mais do que a questão óbvia da aparência e da cor do cabelo. Possuía o talento dele para julgar as pessoas e a sua fluência para línguas. Mesmo assim, alguma coisa continuava a importunar-me. Algo que tinha a ver com Roger e a religião. Tínhamo-nos aproximado suficientemente dos homens para ouvir a conversa. Sobre Hillsborough, dizia Jamie, inclinando-se para o Roger, para poder ser ouvido acima do barulho do vento, pedindo informações sobre os desordeiros. Ah, sim? Roger parecia tão interessado como desconfiado. O Duncan Innes vai querer saber disso. Ele estava em Hillsborough durante o tumulto. Sabia disso? Não. Jamie pareceu mais do que interessado. Mal falei com o Duncan esta semana. Talvez lhe pergunte depois do casamento se ele sobreviver. Duncan ia casar-se com a tia de Jamie, Jocasta Cameron, à noite. E estava nervoso a ponto de ficar prostrado diante da perspectiva. Roger virou-se, protegendo Joan do vento com o corpo, enquanto falava com Brianna. A tua tia disse ao padre Donahue que ele pode realizar os casamentos na sua tenda. Isso vai ajudar. Brrr. Bri encolheu os ombros, a tremer de frio. Graças a Deus. O dia não está de feição para nos casarmos debaixo de uma árvore do bosque. Um enorme castanheiro acima das nossas cabeças lançou uma chuva úmida de folhas amarelas, como se concordasse. Roger parecia um pouco inquieto. Imagino que não seja bem o casamento com que sonhaste, disse ele, quando eras pequena. Brianna olhou para Roger e um sorriso largo e franco espalhou-se-lhe pelo rosto. Nem foi o primeiro, disse ela, mas eu gostei. O rosto de Roger não costumava enrubescer. E de qualquer das formas, as suas orelhas já estavam vermelhas. Ele abriu a boca como se fosse responder. Viu o olhar penetrante de Jamie e fechou-a outra vez, parecendo embaraçado, mas inegavelmente satisfeito. Senhor Fraser, virei-me e vi um dos soldados a subir a encosta na nossa direção, com os olhos fixos em Jamie. Cabo McNair, um seu criado, senhor, disse ele a arquejar quando nos alcançou. Cumprimentou Jamie com uma brusca inclinação da cabeça. Saudações do tenente. Ele pergunta se poderia ter a gentileza de ir falar com ele na sua tenda. Reparou em mim e fez uma ligeira reverência outra vez, menos bruscamente. Senhora Fraser, os meus cumprimentos, senhora. Um seu criado, senhor. Jamie retribuiu o cumprimento do cabo. Apresento as minhas desculpas ao tenente, mas tenho deveres que exigem a minha presença. Falou educadamente, mas o cabo olhou incisivamente. McNair era jovem, mas não imaturo. Um rápido olhar de compreensão atravessou o seu rosto magro e moreno. A última coisa que qualquer homem iria querer era ser visto a entrar na tenda de Hayes sozinho, imediatamente depois daquela proclamação. O tenente ordenou-me que solicitasse a presença dos senhores Farquhar Campbell, Andrew McNeil, Gerald Forbes, Duncan Innes e Randall Lillywhite, bem como a sua, senhor. Uma parte da tensão libertou-se dos ombros de Jamie. Ah, sim? Disse ele secamente. Então, Hayes pretendia reunir-se com os homens poderosos da região. Farquhar Campbell e Andrew McNeil eram grandes proprietários de terras e juízes locais. Gerald Forbes, um proeminente procurador de Cross Creek e juiz de paz. Lillywhite, um magistrado do tribunal itinerante. E Duncan Innes estava prestes a tornar-se o maior dono de plantação no oeste da colónia, por força do seu iminente casamento com a tia viúva de Jamie. O próprio Jamie não era nem rico, nem um funcionário da coroa, mas era proprietário de uma enorme, ainda que em grande parte vazia, concessão de terras no interior da colónia. Ele encolheu ligeiramente os ombros e passou o bebé para o outro ombro, acalmando-se. Sim, então está bem. Diga ao tenente que irei vê-lo assim que for conveniente. Sem se deixar intimidar, McNair fez uma reverência e partiu, provavelmente em busca dos outros cavalheiros da sua lista. Para que será isto tudo? Perguntei a Jamie. Ups! Levantei a mão e limpei um brilhante fio de saliva do queixo de Jamie antes que caísse na camisa de Jamie. Um dentinho novo a romper, não é? Tenho os dentes todos, assegurou-me Jamie. E tu também, pelo que sei. Não sei ao certo o que o Hayes pode querer comigo. E também não vou querer saber antes da hora. Levantou uma sobrancelha ruiva para mim e eu ri-me. Ah, uma certa flexibilidade na palavra conveniente, não é? Eu não disse que era conveniente para ele, ressaltou Jamie. Agora, no que diz respeito às tuas anáguas, Sassenach, e porquê é que estás a saltitar aí pela floresta com o rabo ao léu? Duncan Ackroyd. A expressão irónica no seu rosto desfez-se no genuíno prazer ao ver Duncan Innes a dirigir-se a nós por um pequeno aglomerado de cornizes desfolhados. Duncan saltou por cima de um tronco caído, um gesto um pouco estranho pela falta do seu braço esquerdo, e aproximou-se de nós no caminho, sacudindo gotas de chuva do cabelo. Ele já estava vestido para o seu casamento, com uma camisa de folhos limpa, lenço de linho engomado por cima do kilt e um casaco de lã vermelha de alta qualidade, debruado a renda dourada, a manga vazia presa com um broche. Eu nunca vira Duncan tão elegante, e disse-lhe isso mesmo. Bem, explicou ele envergonhado, foi a menina Jo que quis. Abanou-se, descartando o elogio juntamente com a chuva, e cuidadosamente limpou as agulhas secas e os pedacinhos de casca de pinheiro que se tinham colado ao casaco ao atravessar o bosque. Brrr, que dia horrível, Macdub! Ergueu os olhos para o céu e abanou a cabeça. Feliz a noiva em quem brilha o sol. Feliz o cadáver em quem cai a chuva. Só me pergunto realmente como se espera que um cadáver seja feliz, disse eu, quaisquer que sejam as condições meteorológicas. Mas tenho certeza de que Jocasta estará muito feliz na mesma, acrescentei apressadamente, vendo um ar de perplexidade espalhar-se nas feições de Duncan. E o Duncan também, é claro. Sim, ele disse um pouco hesitante. Sim, claro, obrigado, senhora. Quando eu te vi a sair do bosque, pensei que talvez o cabo McNair estivesse no teu encalço, disse Jamie. Não ias encontrar-te com o Archie Hayes, pois não? Duncan pareceu completamente surpreendido. Com o Hayes? Não. O que é que o tenente me quereria? Estiveste em Hillsborough em setembro, não foi? Toma, Sassenach, leva este esquilinho. Jamie interrompeu-se para me entregar Jamie, que resolvera prestar mais atenção aos acontecimentos à sua volta e tentava trepar o torso do avô, enfiando os dedos dos pés no seu corpo e emitindo sonoros grunhidos. A súbita atividade, entretanto, não era o principal motivo para Jamie querer livrar-se do fardo, como descobri ao aceitar Jamie. Muito obrigada, disse eu, franzindo o nariz. Jamie riu-se para mim e virou-se para Duncan, retomando a conversa. Disse eu, respirando com cautela. Já terminaste? Não? Bem, me pareceu que não. Jamie fechou os olhos, ficou vermelho e emitiu um estalo, como um tiro de arma de fogo abafado. Desfiz o embrulho de mantinhas, apenas o suficiente para dar uma olhadela ao fundo das suas costas. Ups, disse eu, e apressadamente desenrolei as mantinhas bem a tempo. O que é que a tua mãe te tem andado a dar de comer? Feliz por ter escapado dos panos que o enrolavam, Jamie sacudia as pernas como um moinho de vento, fazendo com que uma repugnante substância amarelada fluísse pelas abas largas da sua fralda. Biek! Exclamei. E segurando com os braços estendidos à minha frente, saí do caminho, rumo a um pequeno ribeiro que serpenteava pela encosta da montanha abaixo, pensando que, apesar de eu não sentir falta de comodidades como a água canalizada e automóveis, havia ocasiões em que realmente lamentava a falta de certas coisas, como fraldas com elástico nas pernas, para não falar de papel higiênico. Encontrei um bom local à beira do ribeiro, com uma grossa camada de folhas mortas. Ajoelhei-me, estendi uma ponta da minha capa e coloquei Jemmy em cima dela, apoiado nas mãos e nos joelhos, puxando o pano encharcado sem me dar ao trabalho de abrir os alfinetes. Ui! Exclamou ele, surpreendido, quando o ar frio atingiu. Contraiu as nádegas gorduchas e pequeninas e arqueou as costas como um pequeno sapo cor-de-rosa. Ahá! Disse-lhe. Se achas que um vento frio no rabiosque é mau, espera só para veres. Agarrei um punhado de folhas amareladas e molhadas e limpei-o energicamente. Sendo uma criança bastante estoica, ele contorceu-se e agitou-se, mas não gritou, apenas emitindo ruídos agudos, enquanto eu esfregava as dobras da sua pele. Virei-o agilmente e com uma das mãos profilaticamente colocada sobre a zona de perigo, administrei um tratamento semelhante às suas partes privadas, provocando-lhe um sorriso largo e desdentado. És mesmo um homenzinho das terras altas, não és? Perguntei-lhe, devolvendo-lhe o sorriso. O que é que queres dizer exatamente com isso, Sassenach? Ergui os olhos e deparei-me com Jamie apoiado a uma árvore do outro lado do ribeiro. As cores vibrantes do seu tartan e a camisa de linho branco destacavam-se da desbotada folhagem de outono. No entanto, o rosto e o cabelo faziam-no parecer uma espécie de habitante da floresta, ruivo e bronzeado, com o vento a agitar-lhe o cabelo de maneira que as pontas soltas dançavam como as folhas vermelhas dos ácares acima de nós. Bom, tudo indica que ele é impermeável ao frio e à umidade, disse eu, concluindo o meu trabalho e deitando fora a última mão cheia de folhas sujas. Além disso, bem, não tenho muita experiência com bebés do sexo masculino, mas isto não é um pouco precoce? Um dos cantos da boca de Jamie curvou-se para cima ao espreitar o potencial sob a minha mão. O pequeno apêndice projetava-se para cima, rígido como o meu polegar, e mais ou menos do mesmo tamanho. Não, disse ele, já vi muitos meninos nus. Todos eles têm essa reação às vezes. Encolheu os ombros e abriu ainda mais o sorriso. Agora, se isso só acontece aos rapazes escoceses, não te sei dizer. Um talento que melhora com o tempo, atrevo-me a dizer, comentei sarcasticamente. Atirei o pano sujo para o outro lado do ribeiro, que caiu aos seus pés, arremessando alguns salpicos. Tira os alfinetes e lava isso, está bem? Ele franziu ligeiramente o nariz aquilino e comprido, mas ajoelhou-se sem reclamar e agarrou o pano imundo cuidadosamente entre dois dedos. Ah, então foi isto que fizeste com as tuas anáguas, disse ele. Eu abrira o grande bolso que usava à cintura e extraíra um retângulo dobrado de tecido limpo. Não o linho escuro do pano que ele tinha na mão, mas uma flanela de lã grossa, macia e já lavada muitas vezes, tingida num tom de vermelho claro com o sumo de groselhas. Encolhi os ombros, verifiquei Jamie para a probabilidade de novas explosões e instalei-o na nova fralda. Com três bebés, todos de fralda, e o tempo tão chuvoso que não dá para enxugar roupa como deve ser, ficamos desprovidas de panos limpos. Os arbustos à volta da clareira onde tínhamos acampado estavam todos embandeirados com fraldas a esvoaçar ao vento, a maioria ainda molhada, devido às condições climáticas inoportunas. Toma! Jamie esticou-se por cima dos 30 centímetros de água e pedras do ribeiro e entregou-me os alfinetes extraídos da fralda suja. Agarrei neles com cuidado para não os deixar cair na água. Os meus dedos estavam rígidos e gelados, mas os alfinetes eram valiosos. Bri fizera-os com arame incandescente e Roger esculpira a proteção da ponta em madeira, seguindo os desenhos que ela fizera. Eram excelentes alfinetes de ama ainda que um pouco maiores e mais grosseiros do que a versão moderna. O único defeito era a cola usada para fixar as cabeças de madeira ao arame, feita de leite a ferver e a paras de cascos, não era inteiramente à prova de água. E, periodicamente, era necessário colar as cabeças dos alfinetes outra vez. Enrolei a fralda confortavelmente à volta de Jamie e prendi um alfinete no tecido, sorrindo diante da visão da cabeça de madeira. Brie tinha esculpido um pequeno e cómico sapo, com um sorriso largo e desdentado, em cada uma das cabeças de madeira daquele conjunto de alfinetes de ama. Muito bem, sapinho, já estás pronto. Com a fralda bem presa, sentei-me e coloquei-o ao meu colo, alisando-lhe o babeiro e tentando enrolá-lo outra vez na mantinha. Onde foi o Duncan? Perguntei, virando-me para Jamie. Foi falar com o tenente? Jamie, inclinado sobre os seus afazeres, abanou a cabeça. Eu disse-lhe para não ir já. Ele estava em Hillsborough por ocasião dos tumultos que ocorreram lá. É melhor ele esperar mais um pouco. Depois, se Hayes lhe perguntar, ele poderá jurar honestamente que nenhum homem aqui presente tomou parte dos distúrbios. Ergueu os olhos e sorriu sem humor. Ao cair da noite, não haverá mesmo nenhum. Observei-lhe as mãos, grandes e hábeis, a torcer a fralda lavada. As cicatrizes na sua mão direita eram geralmente quase invisíveis, mas agora destacavam-se linhas brancas irregulares em contraste com a pele vermelha de frio. Esta questão toda deixava-me ligeiramente desassossegada, apesar de não ter nenhuma ligação direta a nós. Normalmente eu podia pensar no governador Tryon apenas com uma ligeira inquietação. Afinal, ele estava instalado em segurança no seu belo e novo palácio em New Bern, separado da nossa minúscula povoação em Fraser's Ridge por uns 500 quilómetros de cidades costeiras, plantações no interior, pinhais, contrafortes, montanhas sem trilhos e imensas extensões de terras selvagens. Com tudo o que ele tinha com que se preocupar, como os supostos reguladores que tinham aterrorizado Hillsborough, além de xerifes e juízes corruptos que haviam espalhado o terror, dificilmente teria tempo para pensar em nós. Assim, eu esperava. No entanto, permanecia o facto desconfortável de que Jamie detinha o título de propriedade de uma grande extensão de terras nas montanhas da Carolina do Norte, como concessão do governador Tryon. E Tryon, por sua vez, guardava no bolso do colete um facto pequeno, mas importante. Jamie era católico. E as concessões reais de terras só podiam ser feitas a protestantes por lei. Devido ao diminuto número de católicos na colónia e à falta de organização entre eles, a questão da religião raramente levantava problemas. Não havia igrejas nem nenhum padre católico residente. O padre Donahue fizera a árdua viagem de Baltimore a pedido de Jocasta. A tia de Jamie e o seu falecido marido, Hector Cameron, tinham sido pessoas influentes na comunidade escocesa durante tanto tempo que ninguém pensaria em questionar a sua orientação religiosa. E eu pensava que provavelmente poucos dos escoceses com quem festejáramos durante toda a semana soubessem que éramos papistas. No entanto, era provável que rapidamente ficassem a saber. Brie e Roger, comprometidos há um ano por um casamento pagão, deveriam casar-se pelo padre esta noite, juntamente com outros dois casais católicos de Bremerton, e com Jocasta e Duncan Innes. Archie Hayes, disse eu de repente, ele é católico? Jamie pendurou a fralda molhada num galho ali perto e sacudiu a água das mãos. Não lhe perguntei, disse Jamie, mas penso que não. Isto é, o pai dele não era. Muito me surpreenderia se ele fosse, sendo ele um oficial do exército. É verdade, as desvantagens de ser de origem escocesa, pobre e um ex-jacobita já eram suficientemente perturbadoras. Era extraordinário que Hayes tivesse conseguido superar tudo isto e ascendido à sua atual posição sem o fardo adicional da mancha de papista. Entretanto, o que me perturbava não era o tenente Hayes e os seus homens, era Jamie. Por fora, ele mostrava-se calmo e confiante como sempre, com um sorriso sempre escondido no canto da boca. Mas eu conhecia-o muito bem. Vira os dois dedos rígidos da sua mão direita, aleijados numa prisão inglesa, remexerem-se contra a sua perna, de lado, enquanto trocava piadas e histórias com Reis na noite anterior. Mesmo agora eu podia ver a ruga fina que se formava entre as suas sobrancelhas, quando ele estava preocupado. E não era preocupação com o que ele estava a fazer. Estaria simplesmente preocupado com a proclamação? Não via motivos para isso, uma vez que nenhum de nós esteve envolvido nos tumultos de Hillsborough. Presbiteriano, dizia ele. Olhou para mim com um sorriso irónico, como o pequeno Roger. A memória que me incomodara anteriormente tornou-se clara de repente. Sabias disso, disse eu. Sabias que o Roger não era católico. Tu viste-o a batizar a criança em Snake Town, quando ele, os índios, lhe deram a criança. Demasiado tarde vi uma sombra tristeza atravessar-lhe o rosto e mordi a língua. Quando resgatámos Roger e deixámos no seu lugar o adorado sobrinho de Jamie, Ian, a sombra dissipou-se rapidamente e ele sorriu, afastando a imagem de Ian. Sim, sabia, disse ele. Mas a Bree, ela casar-se-ia com o rapaz mesmo que ele fosse um hotentote, interrompeu Jamie. Qualquer um vê isso. E não me parece que eu fizesse grande objeção ao pequeno Roger, mesmo que ele fosse um hotentote, acrescentou, um pouco para minha grande surpresa. Ai, não? Jamie encolheu os ombros e atravessou o ribeiro para o meu lado, enxugando as mãos à ponta do manto. Ele é um rapaz corajoso e é generoso. Assumiu o bebé como seu próprio filho, sem dizer uma palavra a Bree acerca disso. Não é nada mais do que um homem deveria fazer. Mas nem todos o fariam. Baixei o olhar involuntariamente para Jamie, confortavelmente aconchegado nos meus braços. Eu própria tentava não pensar nisso, mas por vezes não podia deixar de procurar nas suas feições, agradavelmente neutras, algum indício que pudesse revelar a sua verdadeira paternidade.